Hoje é dia de romper. E só recebe a unção de Deus aqueles que quiserem. Aleluia! Oh, aleluia! Oh! Não foi ontem, não, é hoje. Não é amanhã. É hoje. Aleluia. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Só depende de você. Hoje é dia de romper. Diz o que é hoje, viu? Eu quero mergulhar nos rios do Espírito. Vai! Yeah. te afastava de Deus, tudo aquilo que você achava que te impedia de servir a Deus, porque o homem em si é fraco. Por nós mesmos, nós estávamos distante do Senhor, mas pela misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Querido, aqui não tem super-heróis, não. Muitos olham pro pastor, né? Microfone na mão e acham assim: fulano, não, é diferente a prova dele pra minha. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Não há super-heróis, não. Aqui tem pessoas, servas de Deus, cheias de falhas. Mas a diferença sabe qual que é? Aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. E é isso que Deus está pedindo hoje. Sabe por que ele pede? Porque ele fala assim: filho, dá-me o teu coração. Querido, dá-me o teu coração. Porque quem sai arrombando sem pedir licença é o diabo. Tem gente que acha que o inferno é aqui, não é? Aí no mundo fala: ih, tá tão ruim que o inferno aqui. Ah, meu querido, não queira conhecer o inferno. Não é brincadeira, não. Ele existe. Só que não foi feito pra você. Não é pra lá que Deus quer que você vá. E é por isso que ele diz hoje que é dia de romper. Pra você que tem uma vida que de repente acha que é amigo do evangelho, participa, mas não tem compromisso com ele. É pra você. O convite é pra você. Deus está me dando autoridade nesse momento pra perguntar nesta noite. Acenda a luz pra mim, em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui no meio desta multidão: se tem alguém aqui, corajoso ou corajosa, que quer mudar a vida não por modismo, mas por compromisso, por amor, para realmente ter mudança de vida. Eu não estou pregando aqui que a Cassiane seja melhor que ninguém, não, querida. Mas Deus quer seriedade. Nesta noite eu quero perguntar: tem alguém aqui? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se tiver, levante a sua mão onde você estiver, que eu vou te abençoar. Onde você estiver, só faz assim, ó. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou perguntando para quem quer aceitar Jesus como seu Salvador e levar isso com seriedade, não por brincadeira. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O céu está em festa. A única hora que a gente vê na Bíblia escrito que acontece uma festa no céu é quando um pecador se arrepende. Hoje ele está rompendo, está recebendo o unção de Deus. Tem mais alguém? Eu quero te abençoar. Tem alguém aí? Aleluia. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu amado, em nome de Jesus. Não é pra brincadeira, não, gente. O negócio é sério. Deus está neste lugar. Hoje é dia de romper. Senhor, que a tua unção está neste lugar. Eu não tenho... tenho dúvidas disso. Você que quer um novo compromisso com Deus, também é um momento para você renovar e começar a dizer: Senhor, eu preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Vai, levanta sua mão assim comigo. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Preciso de uma bênção. Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar.